Hi. Everyone! Oh, you're dealing with... Don't ever tell me what I can't do, ever! This is destiny. This is destiny. This is my destiny. Você está ouvindo o podcast do blog Cronologia do Acaso. Muito bem, estamos de volta com o podcast do blog Cronologia do Acaso. Bem, dessa vez eu estou aqui com o Igor Alcântara. E aí, Igor, tudo bem? Opa, beleza. Um abraço aí para os ouvintes e muito obrigado pelo convite. Isso aí, a gente que agradece, é um prazer enorme ter te conhecido. E Igor, fala um pouquinho para nossos ouvintes aí de onde você é, o que você faz na internet, enfim, dá aí um jabá. Beleza. Bom, eu sou Igor Alcântara, eu moro aqui em Los Angeles, que é uma terra que, como todo mundo sabe, respira cinema. Não só o cinema do grande circuito, mas também bastante cinema alternativo. E eu gosto bastante de cinema, inclusive, quando eu comecei nas minhas aventuras na internet, eu tinha um blog de cinema em 97, 98, por aí, eu com um amigo. E sou escritor, inclusive eu convido o pessoal que quiser conhecer mais meus livros para entrar no meu site lá, o igoralcantara.com.br. E é isso aí, sou também um grande apaixonado por cinema, principalmente cinema alternativo, né? O cinema que não tá assim no grande circuito. Então você é dos nossos, então. E certamente o link do seu site vai estar aqui na postagem. Então vamos lá, Igor? Vamos lá. Bom, a minha primeira indicação é um filme de 2010, mas que eu vi só recentemente, inclusive aqui mesmo. O nome do filme é Submarine. Eu não acredito que ele teve uma tradução ou um nome traduzido ou um subtítulo no Brasil. Não, foi Submarine mesmo. Ainda bem, né? Pois é. E esse filme, ele conta a história de um adolescente, né, o Oliver, que ele tem 15 anos. E aí ele tem uma namoradinha, assim, que é uma menina meio independente, bastante sarcástica e tal, a Jordana, que é um personagem muito bacana dessa menina. E aí ele, sem dar nenhum tipo de spoiler, né, a vida dele basicamente se divide entre a escola e esse relacionamento com a Jordana, que ele colocou na cabeça que ele precisa perder a virgindade com ela de qualquer forma. E do outro lado, a vida dele em casa, que ele tem... pais que você vê que não se amam mais, tem aquela vida de casado assim bem entediante, e aí ele tem um plano para tentar reaproximar os pais. Não vou falar exatamente qual o plano, porque senão eu vou acabar dando spoiler demais, mas é um filme muito, muito bacana. E daí quando eu assisti o filme, eu fui procurar saber um pouco mais sobre o filme, que quando a gente gosta de cinema, a gente sai daquele óbvio de apenas assistir o filme e entender a história. Aí eu vi o nome do diretor, não sei exatamente a pronúncia do sobrenome dele, mas é o Richard Ayoade. E eu falei, esse nome não me é estranho. Aí quando eu vi a foto dele, eu falei, eu conheço esse cara, só que eu conheci ele como ator. Eu trabalho aqui com tecnologia, eu trabalho no mercado de tecnologia, que é forte aqui na Califórnia. E uma série que eu gostava muito, uma série inglesa... eu esqueci de falar, esse é um filme inglês. E uma série que eu gostava muito é o The IT Crowd, que eu acho que não chegou a passar no Brasil. Acredito que não. Se o pessoal tiver a oportunidade, é muito bacana. É uma série de humor britânica, e eu gosto muito de humor britânico. Apesar... já estou ali perto dos 40 anos, então... eu, na minha infância e adolescência, assisti bastante Monty Python, então eu gosto desse humor britânico. E eu assisti essa série The IT Crowd, e um dos personagens principais são dois nerds, que basicamente é uma empresa grande, que o departamento de TI são dois caras, que é o Moss, que é o Richard Ayoade, que é o diretor desse filme Submarine, e um outro nerd lá. E a série é bem engraçada, eu assistia bastante, inclusive quando eu dava aula em faculdade, eu cheguei a passar um episódio dessa série, um pedaço, né, para os alunos, para ilustrar uma aula. E aí, quando eu vi que era esse mesmo diretor, fiquei surpreso. Falei, ah, não sabia que ele também era diretor. Mas aí depois descobri que, na verdade, o Submarine foi o primeiro filme dele, né? E porque antes, assim, primeiro longa, né? Ele fez alguns curtas, mas ele até então ele era mais conhecido como ator e como diretor de clipes. Ele dirigiu vários clipes, inclusive do Arctic Monkeys, que é uma banda bem legal, que eu gosto bastante. Aí fui atrás, descobri que ele também fez um outro filme depois do Submarine, em 2013, que é o The Double, que no Brasil, se eu não me engano, ele... O Duplo. Aí eu falei, ah, esse nome também não me era estranho, eu falei, O Duplo. Aí eu falei, nossa, aí eu fui ver o filme e falei, nossa, essa história eu conheço. Na verdade, é uma adaptação de um grande clássico do meu escritor favorito, o cara que, na verdade, lá aos meus 10, 11 anos, quando eu li esse escritor, eu decidi que eu queria ser escritor, que é o Dostoiévski, é um clássico do Dostoiévski, né? Esse O Duplo, que é um filme bem bacana, do mesmo diretor. Inclusive, nesse filme Duplo, tem o Jesse Eisenberg, que é aquele ator que fez o papel do Mark Zuckerberg no filme Social Network, lá, o filme que fala do Facebook. Um outro detalhe que eu achei legal do Submarine é a trilha sonora. A fotografia dele é muito bacana, a história do filme é bem interessante, que o personagem, assim, muita gente vai se identificar com o Oliver, né, o protagonista, que ele é bastante, na vida pessoal dele, ele é bastante tímido, ele é bastante introspectivo, mas você vê que na cabeça dele, que é basicamente ele é o narrador da história, né? Não. Na cabeça dele acontecem milhares de coisas, ele tem planos mirabolantes, desde planos para poder fazer os pais se apaixonarem novamente, planos para fazer o ex-namorado da mãe dele que se mudou para frente sair de lá, planos para poder perder a virgindade com a Jordana, e na cabeça dele acontece um mundo bem agitado que contrapõe aquele menino que às vezes sofre bullying na escola, que é introspectivo, mas que na verdade é extremamente inteligente. E falando assim, pode parecer um pouco clichê, mas não é nem um pouco. Assim, não, ele tem uma linguagem muito desses filmes aí indies, né? Como Juno, por exemplo. Tem alguns filmes aí que saíram que falam muito bem sobre o jovem, né? Sobre esses conflitos e tal. E uma coisa também que eu gosto muito desse filme, cara, é a analogia, a metáfora, né? Que tem com a água, né? O pai dele é biólogo marinho, uma coisa assim, né? Marinho. Sim, sim. Então, o nome já é submarino, né? Então tem essa metáfora com a água, como você está no fundo do oceano, sabe? Esse vazio dentro dele. Ele já começa com uma reflexão, né, no filme sobre... ele queria saber como que seria o mundo se ele morresse, né? Então ele já vai fantasiando, assim, as pessoas chorando por ele, falando que sentia muito saudade, que ele foi um exemplo, né? Sendo que ele é só mais um, né? Ele é só mais um adolescente que tem essas crises existencialistas, né? Esses problemas, tanto familiares como de relacionamento mesmo, amoroso, né? Acho muito bacana. Isso é bem bacana. E falando da trilha sonora, a trilha sonora foi toda feita pelo Alex Turner, que é o vocalista do Arctic Monkeys, que já é amigo do diretor, inclusive o diretor, como eu comentei, ele dirigiu vários clipes do Arctic Monkeys, então ele aproveitou esse contato aí e chamou o vocalista para fazer a trilha sonora. E uma outra coisa interessante é que eu gostei muito da atriz lá que fez, a atriz adolescente, não tão adolescente mais, que fez a Jordana, né, Yasmin Page, e ela fez outro filme do Richard Ayoade, O Duplo, ela também faz esse filme, numa personalidade, inclusive, até dois personagens muito semelhantes, assim, de mulheres fortes, que, enfim, parecem controlar o ambiente à sua volta, decididas, seguras de si, maduras. São personagens muito parecidos. Sabe que personagem que eu me lembro quando eu vejo ela, quando eu vi ela, né, nesse filme? A Clementine do Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças, sabe? Essa menina que é meio... Ela não tá nem aí pros outros, sabe? Porque falam dela, que é meio agitada, que vai de contraponto com o personagem principal, que já é mais contido, mais calmo, né? Então acho que tem muito essa semelhança também com essa personagem. Realmente ela é muito boa. Tem também a Sally Hawkins, né? Que recentemente fez um filme do Woody Allen, que eu sou fã também. Ela é uma atriz Ah, maravilhosa, verdade. né? É Ela faz a verdade. mãe aqui. Brilhante também o personagem dela. É verdade. Isso aí. Mais alguma coisa? Ah, não, na verdade, só que o ator que fez o Oliver, o Craig Roberts, ele também fez o Jane Eyre de 2011, que é um filme bacana também, um filme que até foi bastante comentado na internet, teve muita crítica sobre esse filme. Ele também faz esse outro filme. E ele E, também tá enfim, no é. duplo, né? Ele Também também tá. tem sempre essa panelinha aqui, né? E não é só o Tarantino que tem a panelinha dos filmes dele. Ou o Tim Burton, né? Ou o Tim Burton, não, é o Tim Burton, com certeza. Tim Burton fala sério. Tim Burton já virou pra um nível mais baixo, né? Nem se É, fala. a mulher dele é o Johnny Depp, tá sempre, né? Né? Mas é isso aí, eu indico o Submarine, que é um filme muito bacana. Apoiado, eu também digo. Então, falando do meu aqui, o meu primeiro é o Hit Strum, que é um filme aí canadense, não sei se eu pronunciei certo, mas enfim, eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada. Esse filme é de 2012, eu tive a oportunidade de assistir ele recentemente, né? Aqui é muito difícil encontrar filmes desse naipe, né? Porque, enfim, é muito desconhecido aqui, né? Já me encantei de cara pelo pôster. Já aconteceu isso com você, Igor? Você gostar de um filme pelo pôster? Ah, já várias vezes, várias vezes. Porque eu vi que ele foi muito elogiado nos festivais que ele participou, né? E eu vi que tinha um cara com um violão na mão, uma mulher toda bem arrumada, e o cara mais, né, enfim. E acabei gostando muito do pôster e fui ver, já tive uma ideia do que seria o filme. E fui ver e realmente contava a história basicamente de um. Lendo a sinopse, né? Eu tive o contato com essa história de que é um mendigo. Ele é um cantor de rua, ou seja, um artista de rua. Ele faz suas composições, né? Enfim. E um dia uma mulher, que é uma empresária, ela atropela esse mendigo e foge do local. Ela tem medo do que a ação pode acontecer com ela. Enfim, não fica necessariamente muito explícito o porquê que ela foge. Acho que ela foge mais por não saber o que fazer, né? Não ter uma reação ali no momento. No dia seguinte, essa mulher, que é a Stephanie, o nome dela, ela passa pela rua assim, e do lado da empresa onde ela trabalha, ela vê esse mesmo mendigo, né, entre aspas, ele tá tocando seu violão e cantando uma música. E ela já se encanta por essa música, né, por essa verdade que tem nessa canção dele, essa arte dele, porque realmente ele canta um folk, assim, mais pendendo pro folk. E as composições dele são muito puras mesmo, sabe? Sobre a vida dele, sobre a rua, sobre esse estilo de vida que ele escolheu para ele, porque ele tem oportunidades durante o filme de ter casa, de ter uma oportunidade melhor, mas ele não, ele prefere a rua, como se ele tivesse um contato muito grande, uma ligação com esse ser independente mesmo, sabe? Então, isso já me chamou logo a atenção, assim, porque eu já falei isso em outras oportunidades, principalmente numa gravação sobre Na Natureza Selvagem, que é um filme que eu gosto muito, que eu tenho uma relação muito grande com a natureza, sabe? Com essas amarras. Eu sempre questionei muito essas amarras que a gente tem sociais, né? Essa vida social que nos prende, essa rotina. E sempre abusei nesse sentido de pensar o que seria na nossa vida se nós realmente deixássemos tudo de lado, sabe? essa vida, essa nossa profissão e vivesse realmente do mundo, que o mundo tem a nos oferecer, né? O mundo tem tanto a nos oferecer e a gente vê tão pouco. Então, por muito tempo, isso causou até uma certa depressão em mim, essa reflexão. E o filme me chamou a atenção logo de cara por causa disso, né? Por causa dessa questão. Sabendo também que é um filme canadense, e eu já tive a oportunidade de assistir outros filmes canadenses, mais ou menos sei um pouco da linguagem do filme, eu saberia que ele fugiria um pouco do clichê, apesar de existir outros filmes que abordam a mesma questão. E acertei também, acertei também porque ele pega essa mensagem que já é um clichê da mulher, né, que, entre aspas, se apaixona por uma pessoa mais pobre, enfim. Só que ele não leva para esse lado amoroso, ele leva para o lado da amizade. Eu achei isso muito interessante, sabe? Porque estamos mais vulneráveis a acontecer uma coisa dessa, sabe? Quem nunca olhou e teve vontade de... O que seria da gente se a gente conversasse com essas pessoas que estão na rua, sabe? Fazendo seu trabalho, conversando. Muita gente tá aí e tem muito a oferecer, tem muito a conhecer, sabe? Então... Esse filme aborda mais ou menos isso. Não tem um final feliz, também não tem um final que você se maravilhe, enfim, não tem tristeza também. Ele é só um registro de um momento, sabe? Eu fico feliz por poder acompanhar isso, assim, porque é um filme realmente muito bonito, sabe? Não tem esse rito de passagem do personagem. Vendo o diretor, né, o Kirk Coetzee, Ele é compositor, ele é cantor, ele faz o personagem principal, ele dirige o filme e escreve, ou seja, ele teve muito carinho pra fazer essa obra de 2012 sensacional. Então, indicado. Já chegou a ver, ô Igor? Eu, pra gravar aqui, eu cheguei a não ver ele inteiro. Eu vi várias cenas, do início, meio e fim, assim, pra poder ter mais uma noção. E pelo que eu vi, mas está na minha lista já para eu poder ver. E pelo que eu vi, eu achei um filme bem interessante. Parece que é o primeiro filme do Kirk Coetzee como diretor. Talvez seja o único, né? Eu acho que ele tinha essa história para contar também. Não sei se ele continua, assim. O que me parece é muito isso, sabe? Eu também não procurei muitas informações porque, enfim, eu teria que usar o Google Tradutor e não é muito da minha praia, sabe? Não é muito confiável, mas o que me parece é que é muito pessoal mesmo dele, assim, sabe? Ele tinha essa história pra contar e não sei se ele segue, assim. Eu acho que ele é mais cantor do que, enfim. É um filme bem autoral mesmo. E é interessante porque, como você comentou, é um filme canadense, né? Então ele tem elementos, assim como o Canadá, né? Ele tem elementos de que a gente lembra um pouco de cinema francês. Pelo que eu compreendi, assim, do pouco que eu vi, ele tem elementos que lembram um pouco de cinema inglês. É um filme, pelo que eu percebi, bastante musical. E até onde eu percebi, ele, uma coisa que o filme me lembrou, uma referência fora do cinema. Ele me lembrou muito aquele conceito do Rousseau do bom selvagem, né? Uhum. Que ele romantiza um pouco os moradores de ruas, que são legais e tem aquela vida. Posso estar errado, posso estar enganado, posso ter tido a impressão errada, que eu não cheguei a ver o filme inteiro, mas dá essa impressão de que os moradores de rua são sempre são legais e tem um pouco de poesia nessa questão de morar na rua, de se livrar dessas amarras sociais que a gente é preso, que é o contraponto da personagem principal. Da Stephanie, né, que é a personagem principal da Michelle Harrison. Não sei se estou falando besteira, mas ela aos poucos, me passou essa impressão. Tá certo, sim. E inclusive aos poucos ela vai ficando um pouco tentada a esse universo totalmente livre que ele se encontra, sabe? Então, do mesmo tempo que ele também vai precisando de ajudas exteriores, né, além dessa entrega mesmo à rua, sabe? Então os dois vão se encontrando, vão encontrando um equilíbrio, sabe? Entre ela deixa de ser um pouco aquela empresária chata que tem sua vida e tal, e começa a olhar também para as outras pessoas, ter mais humildade, e ele começa a realmente perceber que ele precisa se encontrar um objetivo maior na vida do que apenas tocar a sua música na rua, né? E a questão da música também, o filme é muito musical, tem músicas praticamente todo momento, mas tem sempre uma ligação com o que tá acontecendo. Então é como se ele fosse também o narrador da história através da música, sabe? Então é interessante. E não serve como uma trilha sonora pro que tá acontecendo. Geralmente, realmente o filme para e ele tá cantando mesmo, sabe? A gente escuta ele cantando, entendeu? E ela vai ajudar ele, enfim, ela vai ajudar ele com um gravador e tal. Ele vai criar um CD. Mas não vira em nenhum momento uma história de superação, sabe? Do cara que, o Rock Balboa, que tá morava na rua, que tá fazendo lá o CD dele e vai virar sucesso, sabe? Não, não é isso. E também não é um musical, né? Que é realmente um musical mesmo, assim, que as pessoas começam a cantar do nada e... tipo, Noviça Rebelde, algo do tipo. É, ele tenta fugir dos clichês, né? Que é bastante comum no cinema, que é uma bengala que é fácil, né? Você se apoiar nesse tipo de clichê, porque são histórias que o público já conhece e você sabe que vai ter uma aceitação, mas talvez até para ele não ser desse mundo do cinema, ele tenta um pouco sair disso daí. Inclusive, eu recomendo, acredito que você vai colocar o link aí no post, mas eu recomendo o pessoal procurar no YouTube as músicas dele. Tem um canal, eu achei o canal dele, do Kirk Howlett, e que ele toca várias músicas, é muito legal. As músicas são muito boas mesmo, assim. Mais acústico, mais um violão e voz, assim, mas é bem bacana. Eu curti a música também. Eu curto esse estilo de música, assim, sabe? Geralmente são bem bacanas. Mas é isso aí, super recomendado esse filme. Maravilhoso mesmo, assim. Foi um achado, é um tesourinho, aquele que você demora pra encontrar, mas vai que vai. E o mais interessante é que eu peguei ele mesmo por acaso, então torna tudo mais fascinante. Bom, minha próxima indicação é um filme que eu confesso que eu fui ver quando... E pelo que a gente estava conversando antes de gravar aqui, parece que ele não estreou ainda no Brasil. E eu vi mais ou menos há um mês atrás. Que ele, inclusive, esse filme é um filme que ele estreou em alguns festivais, né? Ele foi um filme que ele estreou em Sundance. Que, inclusive, fui na cidade onde acontece Sundance, lá em Park City, Utah. Mas não na época do festival, é caríssimo na cidade. Mas ele estreou lá, depois ele também foi exibido no Festival de Berlim. Inclusive, o diretor ganhou um Urso de Prata pela direção desse filme, que é um filme que está se falando bastante hoje em dia, de um diretor que tem muitos filmes, e muitos filmes bons, que é o Boyhood, que eu fui pesquisar se esse filme já tinha saído no Brasil. Eu sei que ele já tem um subtítulo, que eu achei bem, bem ridículo até, que o subtítulo que sabe parece que é Da Infância à Adolescência. Exatamente. Mas muita gente não sabe, que a gente só um parênteses aqui, muita gente não fica, sei lá, fica fazendo piada que no Brasil os filmes sempre ganham esses subtítulos meio ridículos, assim, que explicam o filme. Eu sempre lembro do Forrest Gump, O Contador de Histórias e tal. Mas isso é uma lei, né? Uma lei da época da ditadura, que eu não sei por que essa lei ainda existe, que se o filme ele mantiver o nome em inglês, ele precisa de um subtítulo ali, de um aposto em português. Por isso que eles, as distribuidoras normalmente colocam esses subtítulos que normalmente são ridículos. É bem babaca, né? Que coisa ridícula. Enfim, a gente ainda tem alguns resquícios aí da ditadura. Ele é dirigido pelo Richard Linklater, que se você não conhece, você provavelmente já viu algum filme dele. Acho que o mais famoso, talvez antes do Boyhood, né? Que Boyhood, eu imagino que é um filme que vai ter bastante repercussão, mais ainda. Mas um filme famoso dele é o Escola do Rock, de 2003, que é um filme bem legal, assim, bem divertido, bem despretensioso, bem legal. E a história por trás do Boyhood é que foi um filme filmado durante 12 anos, né? De 2002 a 2014. Ele é um filme bem recente, estreou esse ano. Como eu falei, no Brasil ele nem saiu ainda. E é um filme que fala basicamente sobre a vida, né? Ele conta, ele se passa pelo olhar do personagem principal, que é interpretado pelo Ellar Coltrane, que ele faz esse garoto, né, o Manson. E o filme acompanha a vida dele dos 5 anos aos 18 anos de idade. A única discrepância que tem ali que, na verdade, o ator, ele tinha 6 anos quando começou a filmar, e interpretou um jovem de 5 anos, mas enfim, isso não tem importância nenhuma pro filme. E eu fui ver o filme, quando eu li isso daí, eu falei, nossa, que legal, o filme demorou 12 anos e são os mesmos atores. Tem atores que vêm e vão, assim, na história de menor importância, né? Mas os principais atores ali, que são ele, né, o Ella Coltrane, que faz esse garoto Manson, a atriz que faz a mãe dele, que é a Patricia Arquette, né, famosa, fez vários filmes, o Ethan Hawke, que também é outro ator famoso, que faz o pai dele, e a Lorelei Linklater, que é filha do diretor, que faz a irmã dele, a Samantha, grupo principal, né, esse núcleo principal da história, ele se mantém. E aí é interessante que, como o filme foi feito durante 12 anos e a história se passa durante 12 anos, você vê o próprio ator envelhecendo. Não é como muitos filmes, como a grande maioria dos filmes, que você tem um ator para interpretar aquele personagem quando jovem, outro ator para interpretar aquele personagem quando mais velho. Não. Aí são exatamente os mesmos autores. E aí, enfim, ele... não é bem um spoiler, porque é uma coisa que acontece no começo do filme, mas os pais dele se separam. E ele vive basicamente com a mãe, e a mãe se relaciona, tem diferentes relacionamentos, né, diferentes, passa por diferentes casamentos, e normalmente não dão certo, são pessoas, sei lá, ela tem um péssimo, ela tem um dedo podre, né, para escolher os maridos dela, e aí de vez em quando eles encontram com o pai vai visitá-los, pega eles para passear, e aí você vê a evolução, né, da vida que acontece de todos os personagens, tanto dela, da personagem da mãe, que não me recordo o nome agora, da Patricia Arquette, quanto do próprio pai e das crianças. E é um filme interessante que o protagonista do filme, né, não é nem, não necessariamente esse o personagem do Manson. O protagonista do filme é a passagem do tempo em si. O tempo é o, digamos assim, o personagem principal. E ele é um filme que ele tem uma beleza muito particular. Não só assim, a beleza cinematográfica, assim, a fotografia, o áudio, que foi tudo muito bem cuidado, feito com muito carinho. Mas ele tem uma beleza de você imaginar que ele fala sobre a vida e você se identifica ora com um personagem, você se identifica ora com outro personagem. É um filme muito bonito, muito bonito. E ele sai muito daquela questão de ele é um filme que ele está sendo muito falado porque ele teve esse processo de criação, né, de sido feito durante 12 anos e acompanhado a passagem do tempo com os mesmos atores. A princípio, algumas pessoas podem assistir o filme por esse motivo, mas você sai de lá surpreendido porque também é uma boa história, e não só é uma boa história, como é uma boa história muito bem contada, que tem muito filme que, infelizmente, é uma boa história, mas que você até pensa, esse filme aqui, se tivesse na mão de outro diretor, seria melhor, assim, porque ele teria sido mais bem contado. Então é muito bacana. E não, muita gente vai falar assim, mas estão falando muito desse filme, mas não, essa ideia de filmar em vários anos, usando os mesmos atores, não é uma ideia original e tal, é verdade. Não que não seja ideia original, assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Tem o Marco Bellocchio, que quem gosta do renascimento do cinema italiano conhece, né? Ele fez vários filmes ali no década de 60, 70. Ele fez um filme que o título original em italiano é Sorelle Mai, que acho que em português saiu Irmãs Jamais, que ele filmou durante 9 anos. Ele foi gravado de 99 a 2008 e foi lançado em 2010, que é mais ou menos conta o drama familiar focado principalmente na relação entre duas irmãs. Mas isso não tira a originalidade do Boyhood, porque quando o Boyhood ele pode até ter sido começado a ser filmado depois, mas não havia conhecimento que o Bellocchio estava fazendo esse filme. Então foram simplesmente duas boas coincidências. E como eu disse, ele sai dessa questão de é só o processo de criação do filme que é interessante. Como eu disse, não, a história também é muito interessante, é mais um trabalho muito bom do Linklater, e eu acho, assim, é um palpite que eu tenho, que esse filme, na pior das hipóteses, ele vai ser indicado a algum Oscar, e eu acho que ele Eu acho que tem, inclusive, tem chance de ser do Linklater ser de forma merecida indicado ao Oscar de melhor diretor. Eu acredito que ganha ainda. Eu acho que sim, assim, sendo. É um tipo de filme que a academia gosta, né? Que o pessoal aqui da academia gosta. Eu acho que tem chance, sim, e pelos filmes que eu vi até agora, seria merecido, assim, nesse ano, acho que seria Bacana. merecido, sim. Eu falei para você aqui em off, né, que eu te invejo no bom sentido, porque eu realmente estou muito ansioso para assistir esse filme. Primeiro porque eu sou um grande fã do Linklater, né? Então eu ia perguntar para você, você gosta do trabalho do diretor, enfim, da trilogia do Antes, do Waking Life? Já assistiu esses filmes? Como que é tua relação com ele? Já assisti alguns filmes dele, assisti a uns dois ou três curtas dele. Eu gosto muito de curta-metragem, assisti uns dois ou três curtas. Tem um filme dele de 91, não sei qual que foi o nome que saiu em português, porque normalmente eu assisto os filmes, a maioria dos filmes que eu assisto, quando são em inglês, assim, eu assisto com áudio original, muitas vezes sem legenda e tal, então muitas vezes eu não sei qual que é até porque aqui, enfim, você vai no cinema aqui não tem legenda, né? Então você tem que se virar. Tem um filme desde 91, isso, que é o Slacker, que eu assisti dele que achei bem legal. Tem o Escola É, do não Rock. teve tradução, é Slaker mesmo. É Slacker mesmo, né? É. Eu acho que ele achou ele um Tem excelente diretor. o Jovens Loucos Rebeldes 93, né? Agora esse filme não me é estranho, acho que eu devo ter assistido também. É. Mas é um diretor bacana, mas eu conheci ele mais pelo Slacker, pela Escola do Rock, por uns dois ou três curtas-metragens que eu assisti dele. Inclusive, se você for no YouTube, não sei se ainda tem tempo que eu não procurei, que eu não procuro, mas deve ter ainda, eles não devem ter tirado, mas se for no YouTube colocar o nome dele, aparecem alguns curtas-metragens que ele dirigiu que são bem legais, são bem interessantes. Bacana. Vale a pena você ver aí o Waking Life, cara, que é uma viagem astral, psicológica, filosófica principalmente. Muito interessante. O filme é todo à base da pintura, sabe? O filme é todo um quadro realmente, uma animação, entre aspas, sabe? Eles foram. Os personagens, os atores foram fotografados, foram filmados e passado a pintura mesmo, a óleo, se eu não me engano. Mas o que importa mesmo é que o filme todo é uma viagem sobre coisas da vida, sabe? Pontos da vida filosoficamente abordadas. É muito interessante mesmo, assim. Foi um tipo de filme que depois que eu terminei, cara, eu tinha nítida certeza que eu precisava assistir de novo. E eu assisti logo em seguida. Em seguida, eu terminei o filme, comecei de novo e assisti. Entendeu? Porque eu acho assim muito interessante, é muito difícil também de ser compreendido. Nossa, deixa uma pulga atrás da orelha. Muito legal. É Pesquisa esse. interessante, eu vou É, colocar na minha dá lista uma aqui de olhada nesse filme assistir. que é muito bom realmente. E a Bacana. trilogia do Antes da minha o Antes do Amanhecer, o Antes do Pôr do Sol e o Antes da Minha Noite também é sensacional, né? Diálogo. Ah, esses filmes eu vi, é muito bacana. E esse filme, o Boyhood, ele tem diálogos também, assim como a trilogia do Antes, ou é mais focado mesmo na contemplação? Eu já disse para você também que eu tô achando ele um pouco parecido com o Árvore da Vida, né? Não talvez por causa de ser do Árvore da Vida, totalmente diferente o Terrence Malick, mas digo na contemplação mesmo da vida. Tem um pouco disso ou não? Não, ele tem bastante diálogo, na verdade. Tem bastante diálogos muito interessantes. Você vê que o diálogo são diálogos, principalmente ali, diálogos que envolvem o pai dele, e o próprio Manson, que eles passam por diversos. Como é a vida, né? Dá para muita gente identificar. Eles passam por diversos momentos diferentes. Vai desde a admiração que o filho tem pelo pai, que o vê como herói, até o desprezo que depois vê, que acha que o pai dele. Que é uma coisa que tem muito aqui, né? Esse conceito do perdedor, do loser, né? E os diálogos são muito interessantes, principalmente os diálogos do Manson com o pai, né? O personagem do Ella Coltrane com o do Ethan Hawke é muito interessante. Ele tem momentos de contemplação e tal, mas é bem legal. E não quero dar spoiler do fim, mas o fim também não é um fim. Como você até citou no Hit and Run, não é um fim. Triste não é um fim feliz, é muito como a vida, né? Tem um pouco de cada coisa. Algumas pessoas vão interpretar o filme aí, ou o final especificamente, e ver esse filme como é um filme mais triste, mais depressivo. Outras pessoas vão ver como um filme feliz que fala um pouco de esperança. Vai muito dos conceitos que você tem e do que aquilo toca em você. Mas ele não é aquele filme que o filme todo ele te conduz ao final. A diversão aqui, o legal, não é o final do filme, é a jornada mesmo, né? Como eu falei, o protagonista do filme é a passagem do tempo, especificamente. É, só uma última pergunta também para não estragar a minha experiência também. O filme é longo, né? Quase 3 horas de duração. Você acha que isso atrapalha? Em algum momento ele fica cansativo, alguma coisa ou não? Olha, eu fui ver aqui, eu fui ver no cinema, né? Então, assim, você tá numa situação bem mais confortável, enfim, poltrona e tal, aquela coisa, e eu não senti isso, não. Não sei, dependendo de como você assistir, se assistir em casa, alguma coisa assim, se pode causar um outro tipo de experiência. Mas eu acredito, sinceramente, que isso não atrapalha. Ele é um filme longo mesmo, mas ele não é um filme entediante, não. Não, Entendi. é porque são coisas, acontecem coisas nesse período do filme. Ele não é só contemplativo, nada contra esse tipo de filme e tal, mas ele é um filme que a história também é importante, apesar do mais importante não ser a história em si, sim a passagem do tempo, mas é um filme que ele te prende pela simplicidade que tem por trás também toda uma complexidade nas relações humanas ali dos personagens. Entendi. Então, você aí que está nos ouvindo, se você for um cinéfilo e está que nem o nosso querido Igor, morando em Los Angeles, você já assistiu o filme. Agora, se você é que nem eu, que mora no Brasil, vai ter que esperar até dia 23 de outubro para assistir. Não é isso mesmo, Igor? Eu acho que eu não Manda sei. tchau pra gente aí de longe. Na verdade, quando a gente conversou aqui antes de começar a gravar, eu fiquei surpreso de não ter ainda estreado, porque é um filme que aqui até já saiu dos cinemas e foi muito assistido. Quando, na verdade, a sala de cinema que eu assisti, aqui tem uma característica, né, nos Estados Unidos, e principalmente em Los Angeles, que é uma cidade que respira cinema, que o público participa muito do filme. Às vezes, até de algumas formas meio estranhas, né, quando eu fui ver alguns anos atrás o último Halloween. Tinha umas cenas tensas de assassinato, as pessoas dando risada como se fosse comédia, mas as pessoas participam bastante. E quando terminou esse filme, as pessoas aplaudiram o filme, assim. É uma coisa que normalmente a gente só vê em festivais, né, em mostras de cinema, mas era uma sala de cinema normal e as pessoas aplaudiram, porque é uma história que te toca e tal, e é bacana. E eu fiquei surpreso mesmo de saber que não estreou no Brasil, mas enfim, outubro tá aí, né? Daqui a pouco tá saindo. Ah, E aí, falta quem tá pouco. ouvindo aqui já pode ter uma opinião assim do filme, e realmente vale a pena. Bacana. Guarda o dinheiro aí pra ir no cinema, que vale a pena ver esse filme. O meu tá guardado loucamente, cara. Tô esperando, muito ansioso. Você me deixou mais ansioso ainda, cara, porque realmente eu não tinha conversado com ninguém que tinha assistido ainda. Então, tava todo mundo compartilhando da aflição por assistir. E você veio aí e me deixou mais ansioso. Obrigado pela ansiedade. Beleza. Vou passar pro meu então. Meu próximo filme é de 2012 também. A tradução aqui é Pelos Olhos de Maisie. Então, quando eu assisti esse filme, eu o classifiquei como um milagre, né? E não por acaso. Eu sou um pesquisador de cinema e um dos temas que mais me fascina são realmente os filmes que tratam sobre a criança. Mais ainda quando o filme tem a capacidade, o brilhantismo de falar sobre a criança com o olhar da criança. Por exemplo, Flickan, o Elina, os próprios filmes do Lucas Moodysson, né, que seria, por exemplo, o Para Sempre Lilia, o Amigas de Colégio, enfim. Tem muitos filmes aí que retrata isso do olhar da criança. Outros também que eu assisti, que eu gostei muito, que tem a criança envolvida, seria aquele A Caça, que fala muito, um tema muito pesado. Enfim, eu gosto muito de filmes que falam sobre a criança. Inclusive, já escrevi muito sobre isso no blog Cronologia do Acaso, com o próprio Lilica, que é o filme Sérvio. E esse filme, o Pelos Olhos de Maisie, ele é um filme norte-americano, né, mais popular do que esse que eu citei. Porém, a qualidade se mantém no mesmo nível, né? Conta a história de uma garotinha, ela tá em meio à separação dos pais. E então a gente vai ver realmente esse evento, essa mudança, né, radical, que, claro, para quem já viveu isso ou não, né, sabe que é um momento muito difícil, muito complicado de você se reerguer nessa passagem, quase um rito de passagem mesmo. Então a gente vai acompanhar isso, não com a história dos pais, né, o que já é costumeiro já, a gente está acostumado com isso, mas com o olhar da criança, o que ela vai sentir acerca dessas mudanças na vida dela. Então ela é uma garotinha muito pequena e ela vai. É uma garotinha de 7 anos e ela vai se unindo mais nem à mãe, que é uma estrela do rock, né, interpretada pela Julianne Moore, que é uma atriz brilhante, mas à babá dela. Então o único ponto de acesso, de amor, de carinho que ela vai ter é a da babá. E é sempre muito esnobada pelos pais, né? O pai ele é um empresário, a mãe é uma estrela de rock, então. E eles sempre estão em atritos, deixa ela um pouco de lado. E o filme, ele é muito interessante, que ele é baseado num livro de 1897. Ele é escrito pelo Henry James, do qual eu não li. Nem sei se eu vou conseguir achar para ler, enfim. Mas é interessante notar que esse filme, ele é baseado nessa história, né, de 1897. Em 1897 havia um livro que falava sobre separação. Esquisito, né? E a gente assistiu o filme, ele é muito contemporâneo, sabe? Ele é muito real, muito palpável para nossa realidade. A gente sabe que a cada vez mais os casais estão se separando, a cada vez mais as crianças estão ficando de lado, né? Então, uma história totalmente atual, escrita há mais aí de 100 anos, então é realmente não deixa de ser um milagre mesmo, né? Então, quando realmente eu acabei o filme e escrevi que ele era um milagre, eu realmente estava falando de muitas coisas maiores do que o próprio filme, né? A história em si, esse atenção com a criança, eu acho muito muito importante ter essa relevância assim acerca desses conflitos. A personagem, né, a criancinha, que a menina que faz a personagem principal, a Maisie no caso, a atriz que faz ela é a Onata Aprile, que é nova também, o primeiro filme que ela faz, se destacou muito, apesar de ela ser uma criança, né, não, a gente não pode falar muito, mas ela faz muito bem o papel dela. A Julianne Moore, como sempre, também, ela é uma diva, né, e faz muito bem essa mãe que deixa muito a filha de lado, né, por causa da música, dos amigos, dessa vida de rock. Ela é uma marroquina ultrapassada já, ou seja, fracassada, então ela está tentando se reerguer também, assim como ela está tentando se reerguer no relacionamento. E, enfim, tudo no filme faz com que caminhe para esse abandono da filha, sabe? Por mais que a filha seja regrada com muita. Seja. Enfim, muito. Rica, né? Muito rica em brinquedo, em coisas materiais. E muito. Sente muita falta mesmo desse lado sentimental. Por isso que ela se apega muito aos personagens que vão aparecendo ao longo do filme. É muito interessante o filme. Você não viu também, né, Igor? Não, não. Eu conheço o livro, né? Não me recordo se eu cheguei a ler, mas eu conheço o autor, o Henry James, que é um autor até conhecido assim no meio literário, mas ele está na minha lista, né, de filmes para ver. Eu vi também mais algumas cenas e tal aqui antes essa semana aqui antes da gente gravar. Me chamou a atenção a Julianne Moore, que é uma atriz excelente, e é uma história assim, a história humana, né, ela meio que se repete, né, os dramas humanos meio que se repetem. Você pegar que quase todos as histórias que a gente conta hoje em dia já foram contadas pelos gregos, né? Então, e a gente parece que a gente não evolui, porque os dramas humanos e as coisas são muito são praticamente as mesmas, só que com uma roupagem mais moderna. E achei muito interessante essa história que se repete ser contada sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva daquela pessoa que está sendo deixada de lado enquanto as outras vivem suas vidas e tentam se encontrar. A outra acaba tendo que se encontrar quase que sozinha, né? É bem interessante, sim. Sim. E como que a criança, a gente tem muito essa de acreditar que a criança não é madura, né, que ela não tem consciência do que está acontecendo em volta dela. E se a gente refletir um pouco sobre a questão, a gente vai ver sim que a criança sabe o que está acontecendo, ela tem muito mais conhecimento do que a gente imagina que ela tenha. E como causa esse impacto, né, na vida da criança, ou do adolescente, enfim, na vida de todo mundo, né, do ser humano. Como que causa as consequências desse impacto grande que seria a separação, que seria a própria mudança, né, de vida, e mais ainda mais relevante ainda quando se tratado de uma criança, né? Então, o filme é muito interessante, é realmente muito impactante nesse ponto de vista, mas também ele deixa aberto muita esperança, assim, no ponto que essa personagem, a Maisie, ela é uma personagem muito cativante, assim, sabe, muito independente. Então a gente percebe também que ela foi criada para isso e ela pode muito bem aprender muitas coisas dessa experiência que ela passa. Enfim, é uma indicação e já assisti há algum tempo também. Acho que no ano passado. Eu até coloquei ele como um dos melhores filmes do ano passado que eu tinha assistido, né? Então realmente vale a pena, vale muito a pena. Esse já é mais conhecido, né? Não é tão alternativo, mas é isso aí. Tá aí também na lista de indicação. É interessante que ele foi dirigido por duas pessoas, né? O Scott McGee, não sei a pronúncia correta do sobrenome dele, e o David Siegel. E esses dois diretores, eles sempre dirigem filmes juntos. Se você pegar a filmografia de um e a filmografia do outro, é a mesma. Eles sempre fazem filmes juntos. Eu não tinha esse conhecimento, não conheço os outros trabalhos deles, assim, pelo que eu dei uma olhada. Eu já assisti um outro filme deles, chama B-Season, é um filme de 2005, que no português foi traduzido perfeitamente, entre aspas, com Palavras de Amor. Esse talento que a gente tem de traduzir os filmes desse jeito. Mas é interessante, achei interessante que esses dois diretores sempre dirigem filmes juntos, assim, sempre trabalham juntos. Será que eles são parentes? O que são, será, né? Porque geralmente a gente tem isso, né? Tipo, os irmãos Dardenne são irmãos, né? Enfim, claro. Os irmãos Coen também, né? O Jonathan Dayton e a Vanelle Faris, né? Que é marido e mulher, que faz o Pequena Miss Sunshine. A gente tem alguns diretores, assim, que trabalham juntos, né? Isso é bacana. Parentes eles não são. Eu até pesquisei se eles não eram de repente um casal e tal, mas eu não consegui descobrir isso não. Mas é interessante que eles sempre trabalham juntos. Não tem nenhum filme na filmografia deles que eles fizeram sozinhos. Que legal, né? Vou procurar também os outros trabalhos deles. Estou vendo aqui, tem algumas coisas interessantes também. Ele tem um chamado Incertezas, que eu achei bacana. Despertou curiosidade também. Vou correr atrás deles. Isso aí, vamos passar para a próxima? Vamos lá. Bom, a minha próxima indicação é um filme antigo e é um filme dirigido pelo Francis Ford Coppola. E se você está pensando que eu vou falar do Poderoso Chefão, você errou. Não é o Poderoso Chefão. E é o filme que eu vou indicar não exatamente pelo filme em si. É um filme legal, não é nada demais, mas não exatamente pelo filme. Mas eu vou indicar pela experiência que eu tive ao revisitar esse filme. É um filme que eu já tinha visto há muito tempo atrás. Confesso que não lembrava nada da história. E aí, quando eu fui ver esse filme recentemente de novo, a experiência foi muito bacana. O nome do filme é. Ele saiu o filme aqui como The Outsiders. E no Brasil ele saiu como Vida Sem Rumo. Se eu não me engano, em Portugal saiu com o nome de Rebeldes. E são, apesar de não serem a tradução não ser correta, mas acho que passa bem a ideia do filme. É um filme de Não sei se eu comentei já, mas é um filme de 1983. E tem vários desses atores aí que foram galãs aí nos anos 80 e anos 90, meio que no começo de carreira. Tem um Tom Cruise antes de ficar... ele era famoso, mas antes de estourar realmente. Tem o Patrick Swayze, tem o Matt Dillon, o Rob Lowe, vários desses atores. E é uma história que se passa nos anos 50 e 60. Basicamente conta a história desses jovens, que são jovens assim, até como o nome diz, The Outsiders. Eles estão meio que à margem da sociedade. É aquela galera que gosta de rock and roll, que gosta de motos, enfim, que usa jeans e tal, que eram coisas de rebeldes, digamos assim, naquela época. E gel no cabelo. Exatamente. Bem naquele, no tempo da Brilhantina, bem nesse estilo. E eu coloquei ele aqui mais pela experiência que eu tive ao assisti-lo. Aqui em Los Angeles, a gente respira cinema, né? Tudo é cinema. Eu nunca vi tanta sala de cinema assim na minha vida, e diferentes tipos de sala de cinema. Você tem desde do Chinese Theater, que é onde acontece a entrega do Oscar, né? Que é uma sala de cinema super suntuosa, bem legal, até outras salas mais tradicionais, sala de cinema que tem mais de 100 anos, sala de cinema que o Walt Disney ia assistir as prévias dos filmes dele, enfim, é bem interessante. E tem esse que eu fui ver, que na verdade não é um cinema, é um cemitério. Tem o cemitério aqui, o Forever Cemetery de Hollywood, que durante um pedaço do verão, né, uma vez por ano aí, entre julho e agosto, somente aos sábados, uma sessão por sábado, então são pouquíssimos filmes que eles passam filmes no cemitério, e são ingressos assim, não é caro, mas enfim, são altamente concorridos. Você tem que comprar com uma boa antecedência, senão você não consegue entrar. Não é aberto para muitas pessoas, e os portões lá se abrem às 7 horas, né? Só que desde de tarde assim já tem gente na porta do cinema. E é uma época aqui, na verdade, que até umas 8, 8 e meia está claro ainda, né? Então você entra ali no cemitério às 7, e aí você senta num gramado ali próximo ali dos túmulos das pessoas que estão enterradas ali, que inclusive o cemitério em si é interessante, ele é muito bonito, tem por exemplo o Johnny Ramone, o Dee Ramone e o George Harrison estão enterrados lá, e vários outros, o Rudolph Valentino, tem várias gente famosa enterrada nesse cemitério. E aí você vai lá e eles projetam numa parede, se não me engano, do crematório, eles projetam um filme lá, e aí você leva toalha, cadeira, comida, enfim, faz um piquenique, as pessoas fazem um piquenique ali, e aí o filme começa às 9, né, quando já tá escuro, e antes do filme começar, tem um DJ, então rola uma pequena baladinha ali no cemitério, e aí você assiste ali, caramba, deitado. Que evento, hein, cara? E é muito legal, é muito, muito bacana. E só passam clássicos, né? Eu fui no fim de semana que tava passando The Outsiders, o filme, na verdade, que eu queria ver lá, que seria uma experiência bem legal, não ia dar, que vai passar no sábado que vem, só que eu já tenho um compromisso, não vai dar para eu ir, que é o Laranja Mecânica, mas nessa temporada, nesse ano, eles passaram esse The Outsiders, passaram Laranja Mecânica, Matrix, enfim, Casablanca passou. Eu ia te perguntar, não passa um filme de terror, não? Porque filme de terror seria legal aí no cemitério. Pois é, isso é que eu queria, que passasse filme de terror ia ser mais legal. Mas eu não sei por que eles não passam. Não sei se, de repente, eles acharam que poderia ser alguma falta de respeito. Não sei. Eu acho que seria muito mais legal se fosse filme de terror. Ou talvez as pessoas não fossem, né? Porque falam, pô, já tô no cemitério, vai passar filme de terror, né? Filme de zumbis, sei lá, não sei. Mas é uma experiência muito bacana, assim. E se você der sorte, assim, de pegar uma noite, assim, com lua cheia, estrelas e tal, é uma experiência mais interessante ainda. Então, se alguém vier aqui em Los Angeles na época do verão, assim, entre julho e agosto, é um programa com certeza eu recomendo. Então, foi mais por essa experiência que eu queria recomendar esse filme. Mas é um filme bacana também, é um filme para você ver como era a realidade, né, desses jovens ali dos anos 50 e 60 ali, quando nasceu essa cultura do rock and roll, né, daquela geração ali, praticamente que chamavam, né, geração perdida, que boa parte dos pais ali tinham morrido ou tinham sofrido traumas ali na Segunda Guerra, e aí essa geração ela se revolta, né, contra o mundo e contra, enfim, o establishment, né, do mundo até então. Então é um filme bacana e, enfim, é Coppola, né? Sempre, sempre legal assistir. É, eu assisti o filme, claro, muito mais simplório do que você, né? Assistindo na tela do notebook, olha só que experiência fantástica. E não, mas eu gosto demais desse filme também, cara. Essa tribo, né, entre aspas aí que você se referiu aí dos à margens, né, da sociedade, eles vão em contrapartida, né, em contraponto com os famosos, entre aspas também, playboys, né, e patricinhas. Isso fica claro no filme, né, quando um dos personagens principais lá começa a se relacionar, entre aspas também, com a menina que é meio patricinha, são universos diferentes, né? Então ela acaba arranjando briga, enfim. E dá pra ver também que os personagens principais ali, tem o Emílio Esteves também, que está no Clube dos Cinco, né? E Isso, é verdade. esses personagens, esses meninos aí, que muitos julgam como perdidos, né, na vida. Eles querem, né, se assumir de uma maneira diferente, né, provar que eles não são totalmente perdidos, enfim. É interessante essa redenção que eles têm também. É um filme muito legal, cara, muito bacana. É num tempo, talvez, que o melhor momento, né, a melhor fase do Francis Ford Coppola, né, esse período. Eu acho realmente um filme muito interessante. E aí, essa experiência que você contou, que você teve, deve ser demais também, né? Qualquer filme também, né? Se assistir qualquer porcaria também numa experiência dessa, né? Com Pois é. uma preparação dessa, uma estrutura dessa, com certeza amplia muito mais, né, a sua experiência com o filme, né? Isso é uma coisa que a gente sente muita falta aqui no Brasil, né, cara? Essa preocupação, né, em cinema como forma de arte mesmo. Isso a gente não tem aqui, né? E com forma de uma experiência diferente, uma experiência única, não apenas um lugar para vender pipoca a R$ 20, né, mas uma forma de experiência diferente que o cinema pode proporcionar. Isso é legal. De mesmo em 2014 você ter algum tipo de novidade ou encantamento com aquilo ali, é legal isso daí. Isso realmente, acho que isso falta no Brasil, daria para explorar mais. E pergunta também, lá tinha muitos jovens assim, ou é mais restrito, quase que um cineclube aqui no Brasil, ou não? Não, a maioria eram jovens, a maioria eram Ah, é? jovens. Isso que é legal, né, cara? Aqui você paga 20 conto, né, o que seria muito caro aí para a realidade social brasileira, né, econômica brasileira. A gente paga R$ 20 para assistir um filme. E não assiste o filme por causa do barulho que tá do lado, né, cara? Das crianças fazendo barulho, batendo na cadeira, enfim. E me faz pensar que é muito mais confortável você assistir o filme na tua casa, assistindo o que você quer, né? Pelo preço que você quer pagar, seja na televisão, seja no Netflix hoje em dia, do que você sair da sua casa e ir pro cinema para passar experiências ruins, sabe? Então, é triste isso, né? Nossa realidade. Mas eu acho que isso é um fenômeno mundial, assim, que para combater a pirataria, o cinema, ele vai ter que oferecer um produto de qualidade melhor do que você assistir em casa. E aí ele vai ter que te oferecer uma experiência diferente. Não é só fazer um filme 3D IMAX, enfim, que hoje você já tem televisão que te proporciona isso, apesar de ser Não caro. é só o produto, né? É a estrutura também. Acho que toda a questão é a experiência, realmente, né? E acho que isso aí acho que é o caminho para você conseguir combater, né, a pirataria, que por um lado é interessante para o lado de quem consome, que você pode ter acesso a filmes que você não teria, mas por outro lado os estúdios acabam gastando menos dinheiro, investindo menos dinheiro em filmes, digamos assim, mais artísticos, investindo só naqueles blockbusters que eles sabem que vai dar dinheiro e tal. Então, no final também tem o prejuízo, né, para o público também. Eu não posso falar muito sobre pirataria, porque eu coloco o link de download aqui no blog. Porque a ideia é essa mesmo, né? Se, tem também o lado que dos filmes que aparecem no cinema, né? São sempre os blockbusters, são sempre aqueles voltados para o público adolescente, né? Então acaba que nunca que a gente conseguiria falar sobre os filmes que a gente fala se não fosse mesmo o download, né? O santo torrent. Não tem como, Não, com né? certeza. É, os cinemas vão ter que encontrar alternativa para isso daí, né? É, e isso, na verdade, isso é uma realidade geral, né? Se pegar na literatura também, uma coisa que não vou dizer me irrita, mas uma coisa que me chateia é que hoje em dia só tem espaço nas grandes editoras se você fala de literatura fantástica ou se você fala de literatura erótica. Se você não fala de fadas, duendes em alguma temática medieval ou de filmes ou livros no estilo 50 Tons de Cinza, você praticamente não tem espaço. Acho que isso é essa, por um lado, essa simplificação das temáticas na literatura, no cinema, que na verdade eu considero o cinema uma forma de literatura, né? Só uma forma diferente de você apresentar uma história e os personagens. Acho que isso é um lado negativo hoje em dia, mas acho que isso daí já dá um episódio inteiro só falar sobre isso daí. Sim. E é muito da educação que a gente tem também, né, cara? Eu acho que se fosse colocado isso na própria educação, essa forma de trazer essa importância a mais, né, tanto para o cinema quanto para a literatura, se trouxesse essas artes para a realidade das crianças, né, a gente conseguiria talvez criar adultos aptos a desenvolver mesmo o debate acima do que estão assistindo, do que estão vendo, do que estão lendo, né? Então acho que tem muito isso também. Essa cultura mesmo, né? Essa cultura diferente do entretenimento, só é legal aquilo que te faz rir, só é legal aquilo que te faz sonhar muito, né? Acerca de relacionamento, enfim, né? Pra você ver, né, cara, na literatura hoje em dia, você que é um leitor, né, assíduo, bem mais do que eu não posso falar muito. Mas hoje em dia faz sucesso livros como Lua Nova, né, a saga Crepúsculo. Então é complicado falar disso, né, mas enfim, os jovens estão querendo apenas isso, né? Não tem ninguém para instruí-los, né? Por que você está lendo isso, né? Implantar dúvida na cabeça, né? Por que você faz isso? Além de fazer, né, porque os outros estão fazendo. Então tem muito isso também no cinema, né? Mas é muito interessante, cara. Eu gostei muito de saber essa sua experiência. Muito feliz em ter conversado com você. Eu acho que é um ganho muito grande você trazer essa experiência pra gente, que você tem aí em Los Angeles. Causar um pouco de inveja na gente por causa de assistir Boyhood. Mas foi um prazer, cara, ter conversado com você. E as Ah, mas vocês portas do nosso podem. podcast vai estar sempre aberta para você, sempre. Então, se sentir vontade de a gente gravar, vamos marcar alguma coisa e vamos conversar também sobre algum filme específico, que é algo que a gente faz, né? Recomendar Ah, com também. certeza. Sempre que você quiser conversar sobre cinema, pode sempre conversar com a gente aqui, vai ser muito bem-vindo, cara. Beleza. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite aí. Um abraço, aos ouvintes e, enfim, até os próximos episódios aí em que eu participar. E, mais uma vez, espero que vocês gostem das minhas indicações e que depois não venham xingar, ah, mas indicou esse filme, não presta e tal. Eu acho que é muito difícil isso acontecer, que são filmes muito, muito legais mesmo. Sem dúvida. Ninguém vai xingar, não, cara. Nosso público é todo bonzinho. Legal. Então é isso aí, gente. Vamos terminando por aqui. Falou, Igor. Até a próxima. Falou, até, um abraço, até a próxima. I say our hearts can be nearer each day. Hold me, darling, listen closely to me.